Martin, good evening, this time 3175. We are now maintaining takeoff at 11,500. 2175, radar contact. Golly departure, going to the transition. Okay, performing the Golly departure, going to the transition at 3175. Afirmativo. Só uma restrição agora, vai manter a proa de decolagem até atingir 3 mil pés, após curva à esquerda. Afirmativo, vai manter a proa até 3 mil após a esquerda na proa de gole? Afirmativo, vibe 6720, mantenha a proa até 3 mil pés, após curva à esquerda, mantendo a saída Gole, Eval, Gonza, Crate. Gole, Eval, Gonza, Crate, após 3 mil pés, a 7802, na escuta? Na escuta, pode chegar. 8002, informa restrição, vai manter a proa de decolagem até atingir 3 mil pés, após curva à esquerda, na saída Gole, Eval, Gonza, Crate. Mantenha a proa até 3 mil após a saída Gole, Eval, Gonza, Crate. Confie, sim. Cuidado, 118,95, apoio. Correto. Amarema? TV07, confirme a altitude que fará o padrão número 2. 1.700 pés. Sim, TV07. 3894, chame torre, 118.95. 190. Passou à frente? Positivo. Autorizado em frente, quilo, pátio 3. Reporte para ingresso no pátio 1. Em frente, quilo, pátio 3. Reportará para ingresso no pátio 1. Controle, Guardião 06, boa noite. Guardião 06, prossiga. Coroa 17, já que para ingresso no corredor Shell, destino é o CAB, centro administrativo. Gente, prossiga, avisou, reporte na final para o CAB. Gente, chamar na final para o CAB. Ok, tá iniciando. Então 3175, chame Recife, 1288, alterno 264. Alcão, não, Recife, tendo 128.8, né, backup, 126.4, tango 9. 128.8, 126.4, turn 3175. That's correct. Primary 128.8, and backup, 1264, tank 9. .8002, autorizado táxi até o través do gate meia dúzia. Através de meia dúzia. Bom no 602, mantenha a posição no pátio 3. Manterá a posição no pátio 3, gol 1602. Gol 1602, correção, mantenha a posição da presente. Tem uma aeronave que vai iniciar o pushback e a retaguarda agora, vai ingressar no pátio 3. Tá mantendo a posição aqui da presente, 1602. Frequência para a coordenação, guardião 06. É. Da Gol, fazendo pushback recuado para o pátio 3. Está saindo agora do gate 05. Após a mesma, está autorizado a ingressar Juliette Alfa quando na Gol se torne no 8 decimal 95. Caso negativo, 1 no 8 decimal 6, o ajuste 1 no 0 1 no 3. Bom voo. Após o voo autorizado, Juliette Alfa, torre 18.95, obrigado, boa noite. Boa. 01, boa noite. Boa noite, Alta Livro na Delta. Na 3894, táxi em frente, quilo, pátio 3. Reporte para ingresso no pátio 1. Frente, quilo, pátio 3. Informar a progresso, pátio 1. Obrigado. Autorizaria a mesma posição que se encontrou o 07 anteriormente? Positivo, já 07. Ok, sente. Está sendo identificação, chega da Caride, se mantém o nível 040. Chega da Caride, é o 040, 708. Gente da informação Delta, solicito 400. Galeão, por favor. Tente, 400, Galeão, aguarde a cópia, gol no 601. 601, obrigado. Solo, gol no 764, POB 4, está com 4 horas e 10 de autonomia, até da conquista. Gente, gol no 764, só não entendi o POB. 5-4. Gente, obrigado, táxi via Juliette, Alfa, quando na Golf, torno no 8 decimal 9-5, caso contrário, 1 no 8 decimal meio, ajuste no 0 no 3, bom voo. Obrigado. Juliette Alfa, quanto espera do 2, vai chamar a torre, graças. O voo no 764. Voo no 602, segue a aeronave da companhia, bate 1 no gate 01, né? Bate 1 no gate 01. São 3894, bate 1 no gate 05. Bate 1, 05. Está autorizado padrão 2. Ciente, vai se posicionar então para o padrão 2, o GIV 07. Controle Salvador, boa noite, eu vou 1856, mantendo a reta de decolagem, passa 2 mil pés. Boa noite, 56, contato radar, sessão nível 410, saída Aron, mantém restrição. Firme para o gol 1856. Mantenha PRO até 3 mil após o seu autorizado sair da Aron, gol no 856. Vicente, mantendo a PRO até 3 mil pés, depois direi da Aron 1856. Informe se pretende efetuar a RNAVE. Negativo. Tente. Oi. 708, inicie redução 220 nós. Reduzindo 220 nós, né? 708. Informação da 3560, sendo identificação, chegada a CARI, desse mantém o nível 050. Informe se pretende eventual RNAVE. Esse é o 050, afirma RNAVE. Te aguarde autorização para o RNAVE, da 3560. Guarda 3560. Informe o próximo procedimento. Padrão número 3. Ciente. Deve 07, arremetida pela esquerda. Vai arremeter pela esquerda. Thank you. Copia, 601. Plano 601, autorizado Galeão, 400 nível. Operador Luno 4, Toquinha, Opera Alfa 317. Decola da 28, mantenha a proa até 3.000 pés. Após curva à esquerda na saída Gole, Eval, Gonza, Crate. Transponder 5464, controle 119.35. O Gol 601, autorizado Galeão, nível 400. Aerovia Pêndulo 14, Toquinho, depois Opera Alfa 317. Decola da 28, mantém a proa até 3.000. Depois esquerda, Nagoli, Reval, Gonza, Krat. 5064 no transponder, controle 1935. Gono 601. Gono 601, correto, então para puxa e acionamento. 601. Escuta. Vira para iniciar a curva à esquerda. Vai manter essa proa por mais quanto tempo, ó, até iniciar a curva à esquerda? Mais 2 milhas e já ingressa no padrão. Autorizado, chame táxi. Autorizado, posicionamento, Gomes 01. Gomes 01. Gol, ligo, 1273, boa noite, informação Delta. Identifique e desça na chegada e pite até o nível 060, reduza para 220 nós. 060, reduzindo para 220 nós, Gol 1273. Objeto 6708, plano de cada. 220. Gente, reduza para 1970 nós a fim de evitar a obtenção. Reduzindo para 1970. Controle, o G07 necessita efetuar circular nesse setor aqui em coordenação com a manutenção, tá ok? Gente, G07. Objeto 6708, desconsidere a redução. A aeronave do Jave não vai prosseguir na aproximação do cheque DLS. Voe na proa de lama 6708, desça para 2000 pés, ajuste 1013. Pode ir lá, mano, 708. Muitas aeronaves acionadas, aguardando para a decolagem. Tá ok, tá aguardando. Gente, na 3897, assim que for liberado aqui, a terminal será autorizado. Informo que o Jeito está fazendo a inspeção. Solo Salvador, Gol no 601, está pronto para o táxi com 105 a bordo, 4 horas e 16, Campinas é nossa alternativa. Informação Delta 6603, boa noite. Desce e mantenha o 070 na chegada à CARI. Identifique 070 CARI 3603. Desde o estado, vai devagar pela Índia, Alfa, na Golf chama 1995 a torre, alterna 612. Boa no 601, uma boa noite aí, obrigado. Pá. Gol no 273, já mantém 220 nós? Afirmativo, senhor, 220 nós. É. Siga TAM 3897. Gente, eu vou, aguarde aqui, vou perguntar aqui pro operador da torre de controle, aguarde. Vamos cruzar 80 por 50, TAM 383560. 3560, desse mantém o 040. O 040 informa que a intenção é R9 da 28. Gente. Controle UF 6720 decolou. Subou 340 na saída Gole Webjet 6720. Na Gole 6720. TAM 3560 reduza para 1809. 1809, TAM 3560. Intercepto na final, tem a pista vista, leve 6708. Chame torre 18 decimal 95 6708. 1895 6708, boa noite. Boa noite. Uno 273, efetou a RNAVE ou VOR DME? RNAVE, senhor, por favor. Foi na Pro do Servido 363. Desça para 2500 pés, 1273. No Serra Vito 363, descendo para 2500 pés? Afirmo. Falei, da 3603? Prossiga 3603. Tem só e também o RNAV da 22. Sente. Controle UF-720, pode voar direto Gole, Krat. Vou direto Eval inicialmente, 6720. Direto Eval, obrigado. 3560, direita pro 070, vitor para sequenciamento, é o número 3. Direita 070, tá 3560. Hora certa, 1-3, aos 1-7, é a turma da proa do 366. 363, corrijo. Tinha uma tempo para 070, em caso de fale 4 minutos, volta CRV 363, na 3560. 3897, copia. Afirmativo. 3897, autorizado Guarulhos, 340 nível, Upper Whisky 50. Decola da 28, mantenha a proa até 3 mil pés, após curva à esquerda na saída Gole, Eval, Gonza, Eudes. Transponder 5466, controle 119.35. Aqui o 3400 Guarulhos, a 350, decolagem a 28, mas a proa até 3 mil, curva à esquerda, na saída Gole, Eval, após. TAM 3897, correto, aguarde para o push. Voo no 940, aguarde 380 Guarulhos. Informamos que estamos retendo o acionamento e pushback devido à aeronave do jeito fazendo inspeção e temos muitas aeronaves para decolagem. Solo Salvador, boa noite, Objeto 6708, Livrona Delta, mantendo. Boa noite, Web 6708, táxi via Alfa Juliette Gate 04. Alfa Juliette Gate 04, 273, Serra Vita 363, iniciando o GPS. Gente, complete a aproximação, chame torre. 118, decimal 95. 1895, gol no 273. Está livre o procedimento 3560. Afirmativo, 3560. 3560. Muito boa noite, então 8002. 002, suba ao 360, está sob vigilância, saída agora, boa noite. 360, mantendo pro